permanece achanamento 2-5-1, decolo da 3-5, a subida permanece com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Afirmativo, reporte ponto de espera da Taxiway Lima para ingresso capseira 3-5, achanamento 2-5-1. Reporte cabeceira 3-5, pronto para decolagem, chama 2-5, não autorizado ingresso. Decolagem, cabeceira 35, o vento 090 graus com 08 nós, Oceania 6251. Do segundo, decolas 46, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, bom dia. 935. 1935, bom dia. Controle Oceania 6251, decolou curva à direita na sua escuta. Oceania 6251, contato radar na decolagem, supor nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Brit. Positivo 360 da EL, Leda, direto Brit. Oceania 6251. Salvador, o azul 4177, para o pega a caminhada do motor. Liga, azul 4177, chame táxi. Está autorizado, chama o táxi, azul 4177. Salvador, bom dia, UEP 5757. UEP 5757, ciente da informação Índia. Ciente da Índia. UEP 5757, Galeão, copiou 340. Pronto, Fábio. 5707 Galeão, nível 340, aeroveia Pesulu 10, e após conforme o plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona transponder 5060, controle 119, decimal 35. A pista em uso é 1735, isso? Afirmativo, só corrigindo então, da 17 com curva direita na Dael Leda Bridge, pista 17 em uso. O 5707 vai precisar decolar da 35, está autorizado Galeão, 340, apesar do 10, decolando com curva direita da Dael Bridge, 5060, duração de 1935, ao controle. Então na 35, Dael, após Leda e após Bridge. Decolando 35, Dael Leda Bridge. 5717. Afirmativo, web 5717. E o vento para cheque no momento 080 graus, 80 graus com 07 nós. Tá certo, obrigado. Chanel 6251, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 5898, para confins, copiou 340. Afirma 340. Então, confirma a pista que está decolando, pista em uso 1735. O vento para cheque 070 graus, 70 graus com meia dúzia de nós. Web 5898, confins 340, está autorizado. Aerovia Pesulu 16. E após, conforme o plano, decola da pista 35, após decolagem curva direita, na subida da El. Após Leda e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após interceptor da aerovia Pesulu no meia. Aciona 5061, controle 119, decimal 35. Bem, autorizado então 340, pré-confim pela Pesulu 16, decolada a pista 35 com curva direita. Perfil da saída da El, Leda, após Bridge, após intercepta a Pesulu 16, que responde 5061, Webjet 1419-35, Webjet 5898. Vai chamar para o campo do pushback, Webjet 5898. Azul 4177. Chega. Só para informação, o seu rádio, toda vez que o senhor utiliza bastante ruído, apito no fundo, de repente uma outra frequência seria bom. E talvez o problema seja no próprio equipamento, ok? No microfone. Eu vou checar, graças pela informação. Obrigado. Está pronto para o táxi com POV de 84, autonomia. 4 horas, alterna Galeão. Quatro no 77, táxi autorizado, pátio principal, reporte na Lima para ingresso na pista. Reportará na Lima para ingresso azul 4177 em Santa. ingressar na Índia, o azul 477. Lima, pode prosseguir táxi em frente e após cabeceira 35, prossegue táxi via pista, reporte cabeceira 197, pronto para decolagem após efetuar 180 sobre a pista. Gente, então prossegue via Lima, táxi sobre a pista e forma pronto na cabeceira 197. O 4177, o vento para cheque 80 graus com 0,5 nós. Vai permanecer então decolando a cabeceira 17, é isso? Afirmativo, prossegue para 17. Salvador, web 5717 para posto de estacionamento. São 3. 3, web 5717, chame táxi. Chama táxi, 5717. Cabeceira 17, o vento 080 graus com 07 nós. Azul 4177. 4177, decola 03, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, o azul 4177, decolado na Adael, cruza agora a 1300 pés. Azul 4177, bom dia, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto Eudes. Da El, Leda, Eudes, azul 4177, subindo por 36, obrigado. Guarulhos. Taxi autorizado, via parte principal, após Lima, reporte cabeceira 35 já pronto para decolagem web 5717, ajuste no 014. Tá, 1014, autorizado o táxi, viu? Estamos na Lima, Torre, Salvador, Web 5717, está no ponto de espera 35. Autorizado ingresso, cabeceira 35, reporte pronto para decolagem, Web 5717. Ali, mantém 35, 5717. 3749, chame táxi.